Fala galera, aqui é o Ari, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast de Magic, Mana Delver. No episódio de hoje eu convidei o Batutinha, um jogador muito conhecido aí no Magic Online e também bem conhecido pela comunidade brasileira, já que ele costuma participar dos grandes campeonatos de Magic. Para quem não sabe, o Batutinha hoje ele é o atual líder de troféus no MOL, no formato Pioneer, então a gente vai falar um pouquinho sobre esse formato, sobre os decks que ele vem jogando, sobre os decks que ele vem enfrentando. E sobre o formato de uma forma geral, a sua criação e o seu meta atual. Mas antes da gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de citar rapidamente alguns destaques e recadinhos. O primeiro recado que eu gostaria de dar é sobre o National Pauper. Recentemente a gente teve um evento aí no dia 1º de dezembro e eu tentei gerar o máximo de conteúdo possível sobre o National Pauper, para que o evento pudesse ser mais conhecido pelos jogadores, né? É muito triste ainda que tenha alguns jogadores de Pauper que não saibam da existência do evento ou não saibam como fazer, né, para participar desse evento. Então, eu acredito que o máximo de conteúdo que puder ser criado sobre esse assunto é interessante. Então, se vocês estão vendo aí que eu estou criando bastante conteúdo, o motivo é esse. E eu vou começar então agora divulgando aqui os conteúdos. O primeiro conteúdo que eu gostaria de divulgar é o Heavy Metal, um podcast que eu participei aí como convidado pelo Fernando Portelada, junto com o Ricardo Matana, onde a gente falou sobre o evento, né? Sobre o metagame, sobre o top 8, sobre a nossa participação. Para quem não conhece o Heavy Metal, ele é um podcast semanal que analisa os resultados dos grandes campeonatos do Pauper. Então não deixem de ouvir, porque teve até indicação de heavy metal lá no final do episódio, beleza? Aí falando sobre a Cards Realm, eu publiquei lá um artigo no site da nossa parceira, né? Para quem não conhece a Cards Realm, ela é um site de Magic, então não deixe de conferir também, cardsrealm.com, que a nossa parceira está sempre nos apoiando aí. Eu escrevi um artigo que resumiu tudo o que aconteceu no National Pauper. Então lá fala quantidade de jogadores, sobre a premiação, fala sobre o deck campeão, fala sobre quais rodadas o campeão enfrentou no Suíço, então tem bastante informação lá também e tem as listas do top 8 para vocês darem uma olhadinha lá, né? Teve muito R-Scred, tem as listas lá do Scred, tem a lista do Flicker, então se você não viu ainda ou se você conhece alguém que não viu, que não leu, que não tá sabendo sobre o National Pauper, divulga aí para ele esse artigo aí, beleza? No mais, também tem a nossa página no Facebook, que eu sempre divulgo as informações lá primeiro, né? Antes de fazer um artigo ou qualquer coisa, eu tento divulgar o mais rápido possível no Facebook e no Twitter. Então, o Facebook é facebook.com/manadelver e o Twitter é twitter.com/arinaldo87, que é meu nick no MOL também, beleza? Então, esses foram os recados e destaques dessa semana, desse episódio. E agora a gente vai falar com o Batutinha. É uma entrevista que foi gravada no dia 28 de novembro, então a gente já teve um ban no Pioneer depois dessa entrevista, mas mesmo assim o papo foi muito legal. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre o jogador e também vai saber o que ele pensava dos bans antes mesmo dos bans, né? E depois, né, quem sabe, depois que o meta se estabelecer aí de novo após esses bans, a gente faça mais uma entrevista aí com ele, quem sabe. Beleza? Então é isso. Bora pro bate-papo, bora falar de Pioneer com o Batutinha. Eu tô aqui com o Batutinha. Fala aí, Batutinha. Queria agradecer você por ter aceitado o convite pra gente conversar hoje aí sobre Pioneer. Valeu mesmo, hein? Pô, obrigado pelo. Eu que agradeço o convite aí para poder falar um pouco mais desse formato novo aí para a galera. De bola. Eu tava comentando com você, né, que foi uma coincidência que no último episódio a gente tava conversando com um convidado e tal, ele mencionou que jogou uma partida com você, até então não te conhecia. Aí depois, assim, coincidentemente, depois desse episódio, o Willy tweetou alguma coisa sobre você estar jogando, daí eu fui ver, corri atrás, né, e vi que você tava até liderando os troféus lá do MOL, no Pioneer. Eu falei, puta, tem um cara que tá jogando bastante aí. Eu falei, nossa, então achei o cara certo pra falar de Pioneer no podcast, né? Tava procurando. Aí ainda bem que você aceitou o convite aí. É, o Vili, na época que ele tweetou isso, tem acho que algumas semanas, é porque eu tava sempre tentando postar as listas que eu estava jogando no Twitter. E como eu estava liderando, e as pessoas queriam ver as listas que estavam circulando, aí ele me deu um retweet lá e acabou chegando em você. É, show de bola. Mas assim, eu até vou pedir para você se apresentar aí, né, para quem não te conhece ainda, e contar um pouquinho, um resumo aí da sua história com o Magic, desde quando você começou até agora aí. Tá, vamos lá. Eu jogo Magic há infinitos anos, mas profissionalmente, assim, eu digo profissionalmente porque eu vivo do Magic Online basicamente desde 2009, entendeu? Desde lá eu me dedico a jogar diariamente no Mall. E falando de resultados, assim, eu já joguei alguns Pro Tour, acho que em torno de 4 a 5, se eu não me engano. Ganhei o GP São Paulo em 2014 e fiz um top 8 no GP Porto Alegre em 2017. É basicamente isso. De maiores feitos dentro do Magic, né? Legal. E assim, de formatos, você tem jogado todos os formatos, assim? É, então, eu sempre fui muito fã de jogar T2. Sempre lutei pelo formato padrão, porque eu gosto muito de estar sempre tentando criar decks. Então, quando tem uma rotação ou quando lança uma edição, eu às vezes fico horas e horas, às vezes, tentando buildar alguma coisa nova, tentando inovar de alguma maneira. Não, nem sempre dá certo, mas recentemente eu tenho jogado todos os formatos, sim. Até Vintage eu tenho jogado no Mall. Uma vez por semana, pelo menos, eu tenho jogado Vintage. Eu dei uma olhadinha lá no MTG Goldfish, né? Ele tem uma página lá com os usuários do Mall, né? Aí eu dei uma olhadinha nessa página lá de resultados e tal. Até Pauper lá, vi que você tava jogando de Jeskai. É, Pauper eu joguei bastante esse. De agosto pra cá, eu joguei bastante Pauper. Eu gostei bastante do deck, que usava Astrolabium, né? Que é o Jeskai. Uhum. E aí eu tava grindando Pauper hard. Aí agora dei uma parada, porque foi banido, né? Mas perdeu o deck. Perdeu o deck, Esse deck tava bem forte mesmo. Beleza. Então, assim, falando do Pioneer, né? Acho que já vai fazer o quê? Uns 2 meses aí, 1 mês e meio, que o formato foi anunciado pela Wizards. E eu queria saber, assim, contigo, qual que foi, assim, a sua primeira reação quando a Wizards anunciou o formato, né? Porque eu lembro que no dia que eles anunciaram o novo formato, assim, teve gente que não botou muita fé e tal. E hoje parece que o formato já é uma realidade. Então, eu, na hora, gostei bastante. Meu primeiro pensamento foi: eu vou poder jogar com decks que eu sempre gostei de jogar. Quais são eles? Jogar de Marvel, jogar de Temur, Temur Saheli. São os dois decks que, nos últimos anos, eu mais gostei de jogar. E eram decks muito, muito fortes, né? Porque eram standard. E eu falei assim, pô, eu tenho a oportunidade de voltar a jogar com eles no Pioneer, mesmo não sabendo nada, ninguém sabendo nada se iria ser bom ou não. E outra coisa também, eu achei que assim, o Modern, eu jogava na época, 2 meses atrás, um pouco de Modern também, estava muito saturado para mim, porque, como eu posso dizer, eu acho que, resumidamente, 15 cartas no side pro Modern é pouco, entendeu? Porque você pode montar um deck Tier 1, e suas 15 cartas não atingirem todo aquele pool de Tier 1 decks que tem. E eu sempre gostei de um formato mais enxuto, por isso que eu sempre gostei do T2, porque o T2 tu consegue fazer uma estratégia, ter um side basicamente contra cada um dos decks que jogam. Então, somado à vontade de jogar com decks que eu sempre joguei, com a pool reduzida do Modern, eu acho que, tipo assim, no dia que teve um anúncio, eu fiquei bastante empolgado. E eu acho que também que muitas pessoas devem ter pensado assim como eu. Então, acho que esse aí foi a minha primeira reação, quando a Wizard lançou o formato. Uhum. Interessante você falar isso, porque assim que lançou, tá, eu montei um deck também. E quando eu fui jogar lá o campeonato na loja, tinha bastante gente com os decks T2 antigos, né? Tipo aquele Mardu Veículos que fez sucesso na época lá também, né? Sim, sim. Do T2. Que o Bertu então, até ganhou. Então as pessoas estavam felizes por poder voltar a jogar com os decks. Então, inclusive, quando o rapaz que eu joguei lá, ele tava com um deck que tinha a maioria das cartas foil, sabe? Ele tinha montado foil na época do T2, então ele tá super feliz, assim. Acho que muita gente teve essa mesma sensação que você, então. Acredito que sim. Porque se você for parar pra pensar, a maioria dos decks na primeira semana eram decks que Na sua época, T2 foram os mais fortes, que jogaram na primeira semana do Pioneer. E foi assim como eu pensei, muitas outras pessoas pensaram: ah, vou montar o deck que eu mais gosto, que eu mais gostei de jogar nesses últimos anos, ou o deck que eu tenho, entendeu? Que me dá saudade de jogar com ele. E não é forte no Modern, porque Modern é um formato muito amplo, e aí, conforme foi passando o tempo, né, o field foi se reformulando e tudo mais. Mas esse foi o primeiro ímpeto, assim, para as pessoas gostarem do Pioneer, eu acho. E assim, a edição de corte, né, dele, que é de Ravnica, né? É Return to Ravnica, né? Eu acho, na verdade, é isso. O que você achou, assim, disso, quando você viu que é o corte dessa edição e que não ia ter Fatlands também? Você achou uma coisa boa? Então, o fato de não ter Fatlands, eu acho que foi primordial para as pessoas gostarem ainda mais do formato. Porque, assim, se você for parar para pensar, na primeira semana não havia nenhuma carta banida, carta que não fosse as Fatlands, você pensar, pô, mas se tivesse Treasury Cruise ou Dig Through Time, nossa, as Fatlands iam fazer muita diferença, entendeu? Agora, em relação o corte da edição, eu sinceramente nunca parei para pensar sobre isso. Porque, assim, a única coisa que eu parei para pensar foi assim: ah, tal carta vale? Aí eu falo, pô, mas é uma edição antes, entendeu? Por exemplo, tinha um zumbi 3-2, que era Black, Black, Black 3-2, que quando ele, acho que tem um nerf, quando ele morre, ele volta com o marcador. Aí eu falei, nossa, se esse zumbi valesse e tudo mais. Entendeu? Porque eu tava pensando em montar um deck de zumbi e tudo mais. Basicamente isso, eu não parei pra entender o porquê que a Wizard resolveu fazer dessa edição específica pra frente, entendeu? E em relação às Fats, foi o que eu disse. Eu acho que deixa um formato mais saudável. Você pode ver que não tem tantos decks tricolors, assim, no ambiente. E se as Fats tivessem aí, certamente seria uma salada igual é no Modern. E na época que teve o Modern, não sei se você tava jogando na época, né? Que você falou que joga faz um tempo aí. Tava nativa nessa época aí? Pra comparar, assim, as diferenças da reação da galera? Cara, até mesmo tem um fato curioso sobre isso, que em 2011 foi quando eu joguei meu primeiro Pro Tour. E aí eu me lembro que eu ganhei a vaga, se eu não me engano, foi em junho ou julho, ganhei online a vaga. E o formato do Pro Tour, eu acho que ia ser Extended. E aí, nesse meio tempo, entre eu ter ganho a vaga e o Pro Tour, eles anunciaram que estavam criando o Modern e que o formato ia ser Modern. Foi algo assim, eu não me lembro exatamente todos os detalhes, mas foi algo assim, nossa, agora ferrou meu primeiro Pro Tour, e agora é um formato que ninguém conhece, ninguém sabe de nada, entendeu? E eu tinha ganho a vaga pelo Standard, entendeu? Que na época eu só jogava Standard, praticamente. E aí, esse é o fato curioso, porque quando lançaram o Modern, eu acho que eu tava lá no primeiro Pro Tour que teve. Que legal, hein? Bacana. E aí, foi bem no Pro Tour? Nada, foi nada, foi nada. Na época, eu mal jogava draft. Draft, em geral, ilimitado, é o que eu menos pratico. Apesar de eu ter ganho um GP limitado, é o que eu menos pratico. Pô, limitado é bem legal, cara. Bem, bem legal mesmo. E é... Só que tem que estudar bastante a coleção, né? Então é um negócio também que tá sempre atualizando, igual o T2 mesmo, né? Isso. Bola, então, é... Porque eu até queria fazer essa comparação com a época do Modern, né? Não sei se foi bem recepcionado, assim. Porque a impressão que eu tive é que o Pioneer ele foi bem recepcionado, assim, pela comunidade. Porque existia, eu acho que existia essa demanda, assim, por um formato. Que nem você disse, né? O Modern já tava saturado, né? E tava com alguns problemas. É que, assim... É meio complicado falar que o Modern tava com problemas, porque quem joga fala que o formato tá saudável, né? Nesses últimos meses aí tava bem. Mas eu acho que tinha, sim, essa demanda, até pelo preço que o Modern tava, né? Tá muito caro pra entrar. Sinceramente, na época lá em 2011, eu não me recordo disso. A verdade da verdade, eu não sou muito ligado em preço de carta, porque eu tenho praticamente zero cartas físicas. Sempre que eu vou a algum torneio, eu peço emprestado para amigos, ou na época eu tinha patrocinador e tudo mais. Mas, como você falou, por mais que as pessoas digam que o Modern atual, ou de 2 meses atrás que seja, não estava saturado, Claramente havia uma demanda por um formato novo. Tanto é que o Pione vingou, entendeu? E ainda tem um fato que eu não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo, que tinha um formato que eu acho que o pessoal jogava no Japão chamado Frontier, semelhante ao Pione. Só que eu acho que valia Fatland. Sim, esse formato aí foi criado acho que uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco. Eu lembro quando ele foi criado, assim. É a partir do layout novo, se não me engano, Magic 2015. Daí pega Kansas. Daí tem Fatland. Só que o grande problema é que a Wizard, eu acho que não tornou esse formato competitivo. E a partir do momento que a Wizard colocou o dedo, falou assim, ó, vamos fazer um formato e ele vai ser competitivo. Aí, entendeu? Chama mais público, chama mais atenção. As pessoas querem se moldar aquele formato para poder, por exemplo, tentar uma vaga no Pro Tour. Porque se o formato não é competitivo, vai atingir só um núcleo pequeno de pessoas, entendeu? Por exemplo, eu, como não era competitivo Frontier, não tinha no mall, não tinha em lugar nenhum acessível para mim, eu nunca me interessei em ver, entendeu? Aí a partir do dia que a Wizard falar, vamos criar um Pioneer, vai ser um formato competitivo, vamos ter PTQs e Grand Prix nesse formato, aí eu falei, pô, é um formato novo que eu acho interessante e que é competitivo, entendeu? E acredito que é basicamente por aí que vingou o formato, que tá vingando, né? Eu acho que essa foi uma decisão certa da Wizard. A decisão da Fatland foi muito boa, acho muito acertada. E o fato deles investirem já no competitivo, né, de dar uma garantia pro pessoal, né? Assim, ó, pode vir pro formato que a gente tá apoiando, né, de alguma forma. Acho que isso foram duas decisões bem certas dela, assim, ao criar o formato. Agora, uma decisão que eu queria conversar contigo, né? Saber o que você pensa, é sobre os banimentos, né? Deles criarem, assim, banindo só as Fatlands e deixarem outras cartas, assim, que a Sahili, por exemplo, né? Do Copycat lá, né? Na verdade é o gato, né? Que foi banido. É uma coisa que o pessoal já sabia que poderia dar merda e tal, né? Mas eles deixaram rolar do jeito que deixaram. O que você achou, assim, dessa forma deles fazerem o formato? Eu acho que foi uma decisão certa. Deixarem ver como ia se moldar o formato para posteriormente fazerem os bans. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu me empolguei bastante por saber que eu poderia jogar de Temu Saheli. Mesmo sabendo, assim, pô, se o deck foi insano realmente, ele vai ser banido daqui a algumas semanas. Mas eu acho muito legal essa atitude da Wizard. Por quê? Porque ela vai tentar, a cada semana, moldar o formato para que seja um formato saudável. Por exemplo, se a Wizard anunciasse as banlists do Pioneer vão sair junto com as outras, todos os outros formatos. Como é um formato novo, já pensou se tem um deck que se destaca bastante? Aí fica mais de um mês só aquele deck, só aquele deck, só aquele deck. Entendeu? As pessoas iam se desmotivar de jogar o formato que mal acabou de nascer. Entendeu? E é basicamente por aí que eu penso que foi uma decisão certa da Wizard. Anunciar banlist Pioneer todas as segundas. Entendi. Eu vi uma galera meio pistola, assim, do fato deles não terem, por exemplo, fazer o que eles fazem com o Standard, né? Testar o formato, ver o que estava quebrado antes e depois lançar o formato já saudável, né? Vamos assim dizer. Mas também não é uma tarefa simples, né? O Standard, que é o Standard, eles já não estão conseguindo controlar direito os testes, né? Imagine fazer teste disso. Acho que é meio fora da realidade, assim, essa hipótese, né? Concordo. Eu acho que eles são muito ineficientes no que fazem. Isso é fato. Isso aí dá pra ver, você ver pelo Oco, que foi criado, que é uma carta que, ao meu ver, nunca deveria ter sido criada. E se, igual você falou, se eles não estão sendo capazes de testar o Standard, de ver que uma carta não deveria ser lançada, sendo que o Standard tem muito, muito, muito menos edições do que o Pioneer, imagina quanto tempo de playtest eles não teriam que fazer no Pioneer para poder, talvez, banir alguma carta. Já começar com o Pioneer com alguma carta banida. Então, eu acho que, assim, eu não acho ruim o que eles fizeram. Vamos deixar os players decidirem o que nós vamos banir ou não, entendeu? Conforme os players forem jogando e nós vamos estar sempre atentos ao formato, todas as segundas nós vamos banir ou não aquela carta que está impactando mais o formato. Para mim é isso. É, um ponto positivo disso, né, que eu percebi, é que, por exemplo, eles poderiam ter banido Tresouro... Como é o nome da carta lá? Tresouro Crush. Mas, enfim, eles poderiam ter banido essa carta só de olhar para ela e falar, não, essa carta é muito quebrada, né? Eu mesmo fui um dos que falei, nossa, essa carta aí vai ser muito quebrada, já devia ter nascido banida, né? Vai dar merda. E tá rolando, né? A gente viu que não é tão OP assim no formato, não sei o que você pensa dela assim, mas sem as sete lentes parece que diminuiu bastante o poder dela, né? Realmente, eu também, logo que eu vi que só as fats tinham sido banidas, eu também pensei nela e no Dictro Time, que eram cartas que sempre faziam a diferença nos jogos quando eram standard. Mas, impressionantemente, elas não estão sendo tão utilizadas assim como nós esperávamos. Talvez, conforme for moldando-se o formato, talvez elas possam ver mais jogos e, consequentemente, futuramente ser banida. Mas, atualmente, é uma surpresa para mim que ela não seja tão, tão poderosa como eu esperava que ela fosse nesse formato. É, então, isso é um fato positivo também, né, da forma que eles fizeram de não ter banido. Então, assim, bastante gente tá tendo oportunidade de jogar com uma carta aí que muita gente gostaria de jogar, né, e tá. Acho que tá rodando no Fênix, né? Sim, sim. E sobre a lista de banidas, né? Já tivemos algumas aí. Eu acho que o primeiro foi o Guardião, se não me engano, né? Junto com algumas cartas verdes. A gente poderia comentar, né? Sobre essas banidas aí. Fora as sete lentes, né? Que já nasceram banidas. O que você achou desses bans que tiveram? Se realmente tinha necessidade de banir todas essas cartas aí? Ou se tinha alguma que foi banida injustamente, talvez? Olha, todas as cartas que foram banidas até hoje, eu concordo plenamente. Porque eram realmente cartas que desequilibravam. Por exemplo, o gato. O gato devia ser banido porque o deck era muito, muito bom. Além de o deck ser infinitamente poderoso, ele inibia que outros decks jogassem. Além disso, ele fazia com que os outros decks que tentassem combatê-lo usassem muitas cartas específicas para parar o combo. Entendeu? Agora, falando sobre as cartas verdes, foi banida a Leyline. Leyline também é uma carta que era muito injusta. Ela fazia o Monogreen Devotion jogar sozinho e muito bem. Sozinho, que eu digo. Os elfos não eram apenas elfos. Eles poderiam, além de gerar duas manas ou mais, no late game, se tornar criaturas de 3/3, 4/4. E assim, o fato de você já abrir com a Leyline na mão e ter o Nyctus já te dava uma vantagem enorme, entendeu? Então, o deck ainda continua forte, é um deck forte sem a Leyline, mas a Leyline era essencial pro deck ser ainda mais forte. Então, eu acho que ela realmente tinha que ser banida como ela foi. A outra carta verde que também foi banida, que era o Ult of Nissa, ela jogava nos dois decks que estavam predominantes na época, que era o Saheli e o Monogreen Devotion. E aquela carta realmente é muito quebrada. Ela pegava Planinauta, Terreno, Criatura. além de fazer com que você pudesse jogar seus Planinautas sem precisar pagar as cores reais dele. Você poderia usar qualquer tipo de mana para fazer o custo do Planinauta. Então, é uma carta de uma mana que ajuda a fixar suas manas ali, sua base de mana. Pô, ainda cava as cartas que você quer, entendeu? Então é uma carta realmente muito quebrada. Corretíssimo o ban dela. É, isso acho que foram os primeiros bans, né? Depois veio a segunda, né? Que foi Veil of Summer. Sim, foi o Veil. Depois acho que só teve o Veil, se eu não me engano. Que isso mesmo. Eu honestamente, eu entendo o porquê que ele foi banido. Porque é uma carta que às vezes inibe outros decks jogar, como deck de controle, deck de counter, entendeu? É, como o pessoal fala por aí, né? Era um comando críptico de uma mana. É, o texto dela é enorme, né? Tem bastante, faz muita coisa. É o comando críptico de uma mana. E realmente, o argumento deles é que a carta ela fazia com que, entre aspas, inibisse alguns decks de interagir com o oponente. Entendeu? Além de dar uma vantagem muito forte para quem a usava. Então achei correto. Todos esses bans eu concordo. Foram quatro cartas, né, banidas, três verdes. E o verde ainda continua forte. Você acha que deve vir mais algum banimento aí? Porque a Wizards, ela falou que ia ficar um tempo sem banir, né? Umas duas semanas aí, né? Provavelmente não ia ter nada. Você acha que vem mais alguma coisa pela frente aí? Pelo que você tá vendo do meta, algum deck assim que tá muito forte? Olha, eu tenho certeza, ou pelo menos 99,9%, de que o Copter vai ser banido. É, o Mono Black Agro tá usando... Na verdade... Quase todos os decks agro usam o Copter. Quase todos. Exceto pelo Monogreen com Splash Azul Stomp, que estava usando só o Coração de Kiran. Mas acredito que deveria também usar o Copter. Minha grande percepção sobre ele, é igual eu já comentei com alguns amigos, é que é o seguinte. Imagina só, uma criatura, duas manas, 3/3 Fly. Já seria por si só... Em um deck agro, uma carta forte. Porque é um 2 mana 3/3 e ainda tem Fly, que é a evasão. Se você adicionar isso ao fato dele dar looting, que seria comprar e descartar uma carta. Não é somente comprar e descartar uma carta. É organizar as cartas da sua mão ou procurar por cartas que você esteja precisando na hora. Porque às vezes você pode equipar uma mão medíocre com, por exemplo, um bicho de uma mana e um Copter e o resto de lands. Então você sabe, ah, com o Copter aqui eu consigo descartar os terrenos, comprar cartas e talvez minha mão melhore. Fora esses três fatores que eu citei, tem um quarto que eu acho muito relevante, que é o seguinte. As remoções globais, seja ela Anger of the Gods, seja Supreme Verdict, qualquer remoção global... de custo baixo, que não vai exilar todas as permanentes, não lida com o Copter. A evasão dele, além do Fly, e de ser um artefato fora do seu turno, é uma vantagem enorme para quem usa, entendeu? Você dar uma remoção global, como a Supreme Verdict, por exemplo, e ter um Copter do outro lado, você sabe que quase sempre você vai estar fadado a tomar 3 de dano na volta e o cara fazer mais um looting. Fazer o cara voltar pro jogo depois de ter tomado uma cólera, entendeu? E isso eu acho que é um erro deixar o Copter jogando, porque como vocês podem ver, tem muito, muito Mono Black. O Mono Black por si só, mesmo se não houvesse o Copter, ele já seria um deck forte. Porque as criaturas dele, a maioria delas, elas voltam do cemitério quando morrem. Seja pagando mana, com o Scrap, que é o bicho artefato 3/2... Entendeu? Somado isso com o poder do Copter, o deck é muito, muito bom. E ele já está dominando o formato, já tem para mais de uma semana e meia. E a Wizard precisa rever isso, e por isso que eu acho que o próximo ban vai ser o Copter. Talvez, com o Field of the Dead. Não tenho certeza ainda. Mas é uma carta que também desequilibra o ambiente. Porque se você bane uma carta que é muito forte... a segunda carta mais forte vai tomar o posto dessa primeira. E eu acredito que essas duas cartas, tanto o Copter como o Field of the Dead, são cartas que dominam o formato por si só. E eu acho que quando uma for banida, a outra também vai junto. Mas a Wizard às vezes surpreende e a gente não sabe o que eles vão fazer exatamente, né? Mas essa é a minha opinião. É, olhando aqui o meta do o Mono Black, ele tá com mais de 50% a mais do que o segundo deck, que é o Bunt, né? Sim. Tá com 10,40% do meta e o Bunt tá com 5,30%. É, vamos ver como é que vai ser aí. Fora isso, você acha que tá tudo certo? Bom, o formato tá legal. Por enquanto, sim. Tirando Copter e Fear of the Dead, que eu particularmente jogo de Bunt, porque eu adoro esse tipo de deck, mas tirando isso, aí vai voltar aquela mesma história. De os players vão definir como vai ser o field pra ver se precisa ou não de mais algum banimento. Mas tirando isso, o formato tá saudável pra mim, tá legal. Então, o Oco você acha que não tem problema nenhum, então. Tá ok. Pois então, Isso é uma coisa que muita gente questiona. Fala assim, ah, mas se o Coptero e o Field of Dead forem banidos, o Oco vai dominar. Só que se você parar pra pensar, tem muita coisa no Pioneer que lidar com planeta alta, entendeu? Que lidar com artefato, que seja lá as food que ele põe, entendeu? É uma carta forte, é uma carta extremamente forte para Pioneer. Só que eu não sei se ela vai ser tão predominante como é atualmente o Copter e o Field of the Dead. Aí, honestamente, só o tempo vai dizer se o Woke vai ser predominante após o banimento dessas duas cartas que eu citei. É uma carta polêmica mesmo, mas, por exemplo, no Modern, não tô vendo ninguém reclamar dela por enquanto ainda. Assim, eu acho que o Modern é muito forte pra ele ser uma carta predominantemente insana. Entendeu? Você pode ver, assim, tem deck de Eldrazi, tem o Tron, que você consegue fazer muitas manas e tudo mais. Ele, realmente, me dizem que ele atrapalhou um pouco o Burn, entendeu? Se o cara estiver jogando contra um Woke, um cara do Burn que tá jogando contra o Woke, é uma carta que realmente traz um pouco de preocupação. Mas tirando isso, vamos supor que afetou um deck. Tudo bem que agora tem o Simic Urza tá jogando com o Woke, entendeu? Mas o problema do Simic Urza não é o Woke, é o próprio Urza, entendeu? Que é uma carta muito forte. Então, o Oco só tá ali de coadjuvante nesse deck. Vamos ver aí o que espera aí nas próximas semanas. Eu tô curioso pra ver aí. Eu acho que essas três cartas aí, essas duas que você citou, mais o Oco, são as que podem receber alguma coisa aí. Talvez o Oco não receba nada mesmo. Esse ano, pelo menos, eu acho que não vai receber. Mas ano que vem, vamos ver. Legal. E agora falando um pouquinho mais do Magic Online, né? E até você tem jogado diariamente aí o Pioneer. Queria que você contasse um pouquinho da experiência, né? Do que você tá tendo, com quais decks você vem jogando, se você troca muito deck ou acaba utilizando o mesmo deck, né? E o que você tem achado desses decks aí que você pilotou. Porque eu não sei se já encerrou alguma season, né? A primeira season, ou ainda tá na mesma season do Pioneer lá que você tava liderando. Não, ainda não encerrou. Eu ainda continuo líder de troféus. Mas assim, depende muito da época em relação aos decks que eu tô jogando. Por exemplo, como é um formato muito mutável, eu agora, atualmente, como Mono Black domina, eu tento jogar com algum deck que bate Mono Black, entendeu? Eu, na verdade, não joguei nenhuma liga de Mono Black. E talvez eu esteja errado por fazer isso, já que a minha fonte de dinheiro deveria jogar com o melhor deck. E geralmente é o que eu faço. Sempre que tem o melhor deck, eu tento jogar com ele. Mas não sei por que raios eu ainda não joguei com ele. talvez porque eu acho que o Mirror é muito mais sorte do que habilidade. Pode ser. E talvez por isso eu ainda não tenha tentado jogar com ele. Mas claramente eu sei que eu sei e admito que é o melhor deck do formato atualmente. Porém, como eu disse anteriormente, eu gosto muito do Bunch Field. O Bunch que usa Field of the Dead. E eu tenho jogado bastante com ele. Porém, não somente com ele. Eu tento jogar com muitos e muitos decks. Como eu disse também, eu adoro criar decks. Adoro tentar, como dizem, né, quebrar o field, quebrar um ambiente, fazer uma coisa revolucionária. Raramente dá certo, raramente dá certo. Mas às vezes eu fico ali, perco algumas horas tentando encaixar uma carta ou outra, tentando pensar, pô, mas se eu fizer isso aqui diferente, talvez eu consiga vencer o Mono Black, mas aí eu vou ter dificuldade contra o Bunch. Ah... Aí, às vezes, eu jogo, vira e mexe, eu jogo com vários outros decks. Ontem mesmo, eu tava jogando com RB Veículo, é um preto e vermelho de veículo, que um carinha fez décimo num PTQ do Mall. Eu falei, pô, a lista dele é interessante. Vou pegar, vou jogar com ela, talvez eu faça algumas alterações, mas o resultado foi lamentável, foi bem ruim. E vira e mexe, eu tenho jogado com outros decks, mas... Se eu fosse, por exemplo, jogar um torneio sério agora, eu jogaria de Bant, basicamente isso. Então, né, essa parte assim do molde, você conseguir viver né, de Magic, grindando e tal. Mas a Wizards também falou que tem um certo interesse em colocar o Pioneer no Arena. Na verdade, assim, o que eles falaram é que eles estariam colocando as cartas do histórico agora, né, que entrou ali no Arena. Até perguntei pra você se você jogava o Arena, né? Sim. Mas, assim, eles deixaram a entender que mais pra frente pode ser que o Pioneer entre no Arena. Daí, acredito que, como você grinda bastante no Mall, né, tem alguma opinião sobre isso. Não sei como é que você enxerga o Pioneer no Arena. Porque eu acho que muita gente acha bem legal, né, ter um formato a mais no Arena. Até porque eu não sei como é que tá o Standard no Mall, não sei se você joga também. Se dá pra jogar hoje em dia com Arena aí. Queria saber a sua opinião sobre isso aí. Então, eu acho legal que possa ter o Pioneer no Arena, entendeu? Porque muita gente hoje conhece o Magic por causa do Arena. Muita gente, há um ano e meio atrás, 2 anos atrás, poderia já ter ouvido falar de Magic, mas nunca tinha jogado. E com o Arena, você pode ver que surgiram muitos novos jogadores, entendeu? Muita gente curiosa para poder aprender a jogar Magic. E, claro, mais um formato no Arena certamente traria mais público para dentro do jogo. Talvez, se acontecer isso mesmo, talvez até jogue mais Arena do que eu jogo hoje, porque eu tava deixando de jogar T2 tanto lá no Arena como no Mall, porque tava insuportável o ambiente do T2. Era só oco, oco, oco, oco. E sim, eu joguei um pouco de T2 até, antes de sair o oco no Mall. Dava pra jogar, é bem plausível de grindar T2 lá. O único porém é que, assim, às vezes demora um pouco pra você achar a partida. Não acha a partida tão rápido igual acha no Pioneer, no Modern e até no Legacy. Entendeu? Às vezes demoram 5, 6 minutos pra você achar uma partida. Entendeu? Mas eu acho interessante. Eu acho interessante que a Wizard realmente coloque o Pioneer no Arena, entendeu? E como eles têm a intenção, né? Como eles têm a intenção, na verdade, eles já tornaram um formato competitivo, quem sabe, mais pra frente, fazer Mythic Championship de Pioneer, em vez de só T2, né? Seria uma boa ideia aí. Acho que, no geral, sim, quanto mais formatos no Arena, melhor, né? Eu quando lançou a Arena, eu fiquei com uma, como eu sou jogador de Pauper, né, fiquei com uma preocupação grande, assim, né, falei, putz, será que o Mol vai morrer, né, não sei se você teve essa preocupação também, porque o Pauper, na época, ele era um formato que só existia no Mol, ele nem oficializado era, né, então eu falei, puta, se o Mol morrer, o pessoal começar a jogar o Arena e jogar o T2 porque é de graça e tal, vai ficar bem ruim pro Pauper se desenvolver, né? Mas não foi o que aconteceu, né? A gente viu que eles continuam investindo no Mall, né? Mudaram a carinha do Mall. E quando lançaram o Pioneer, né? No primeiro momento, eles não falaram nada de Pioneer na Arena. Então eu falei assim, acho que o Mall não morre mesmo. É, daí depois anunciaram esse interesse aí, né? Mas também pode ser uma coisa que demore pra acontecer, não sei. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil que o Mall deixe de existir. Eu acho muito difícil. Primeiro porque tem muito dinheiro dentro do Mall. O que eu digo? Além da Wizard ganhar muito dinheiro com isso, porque, vou te dar um exemplo, os torneios classificatórios, os PTQs que tem no Mall, tem premiações fixas. Tipo, o top 32 vai ganhar sempre a mesma coisa, o top 16 vai ganhar sempre a mesma coisa. E, consequentemente, top 8, top 4, segundo e primeiro. Independente de quantos jogadores se inscreverem no torneio. Isso é uma coisa, eu acho, extremamente errada. Porém, é assim que é. Então, a Wizard arrecada muito dinheiro com esses torneios. Fora muitos bots que tem carta, a transação de carta que tem lá dentro. Muita gente passa cartão de crédito para comprar ticket, para jogar formato eterno. Por exemplo, muita gente só joga Legacy, muita gente só joga Modern. entendeu? Então eu acho muito difícil que o MOL deixe de existir, porque tem muita gente que só joga MOL, que não gosta do Arena, não gosta de jogar T2, só gosta de jogar formato Eterno, só joga o draft do MOL, é melhor draftar no MOL, pelo menos particularmente eu acho isso, do que jogar draft no Arena, entendeu? Então eu acho que tem público para os dois, entendeu? Inicialmente, quando foi lançado o Arena, eu fiquei também com uma preocupação igual a sua. Eu falei, pô, mas será que o pessoal vai deixar de jogar? Poxa, né? Todo mundo tá no hype do Arena e tudo mais. Mas logo depois eu notei que o MOL dificilmente vai acabar. Porque tem público para os dois segmentos. É isso. É, acho que concordo aí com tudo que você falou aí. Acho que tá mais tranquilo mesmo. para ficar jogando MOL. Porque se o formato não tiver em outra plataforma, né, o formato que você joga, você vai ficar jogando ali, não tem como. Até o Standard, você falou que tem gente jogando, né, então, imagina os formatos que não existem no Arena, né? Lógico que o pessoal vai continuar mesmo. Beleza, a gente tá chegando aqui agora na parte final do episódio. Gostaria de te agradecer aí, Batutinha, de novo aí por você ter topado conversar com a gente aí, foi um bate-papo bacana. Eu tava conversando com você, né? Você tava falando aí que tava com uns planos de fazer stream, inclusive você já tem um canal na Twitch, né? Sim, eu tenho. Antigamente eu fazia stream pro patrocinador da época, mas agora eu vejo a necessidade e eu gosto bastante de me comunicar. E tô pro próximo mês agora, final do ano, na verdade, vou começar, não é? Vou tentar, eu vou começar. Só esperando meu setup chegar para poder começar as streams. Aí o canal da Twitch que você vai streamar é o que já existe, né? Sim, é Batutinha MTGO. A gente pode deixar o link aqui para quem está ouvindo a gente, para já ir se inscrevendo já. Na hora que você começar, a pessoa já recebe notificação de que tá tudo certo. Então vou pedir para a galera aí que curte Pioneer. Não sei se você vai streamar outros formatos lá também, acredito que sim. Então eu peço para a galera entrar lá e já se inscrever no canal. Beleza, eu só queria agradecer aí pela oportunidade, convidar todo mundo aí para esse final de ano me acompanhar nas streams, me seguir no Twitter também, que eu posto bastante lista lá até eu começar a fazer streams. Eu vou estar tá sempre soltando lista de Pioneer lá, que agora é o meu foco principal, tanto porque eu vou jogar o Pro Tour em fevereiro. E Pioneer, então vocês vão ver muito Pioneer aí pela frente. De bola, cara. Valeu aí. Abraço. Abraço, valeu.